Essa é a nossa chave Pix para você que irá nos ajudar. Shalom 91.7 FM, @comshalom.org. O padre falou que Deus estava curando essa jovem do diabetes. Estou aqui para agradecer a Deus a minha vista. Estou livre desse mundo das drogas. Pela honra e glória do Senhor, até aqui. Não tomo mais remédios, estou totalmente curado. Graças a Deus eu me levantei e não senti mais nada no meu joelho. Vim testemunhar porque Deus fez muito. Minha filha é um milagre de Deus. Quando foi para a biópsia geral, deu benigno. Eu saí curado daqui. Obrigada, a minha cura. Uma noite de curas e milagres na sua vida. Neste sábado, dia 6 de agosto, tem missa de cura e libertação com o padre Antônio Furtado. É neste sábado, a partir das 6:30 da noite, no Shalom do Mudubim. Venha você e traga sua família. Rua dos Jangadeiros, número 150. Acesso pela Avenida Perimetral. Missa de cura e libertação com o padre Antônio Furtado. Você não pode perder. Informações 3261-4444. Aprender é sair do ninho, é bater as asas e descobrir novos horizontes, com a certeza de saber aonde você quer chegar. Estude na faculdade que é nota 5, conceito máximo na avaliação do MEC. A excelência em odontologia que você já conhece, agora em novas áreas. Psicologia e enfermagem. Faculdade Paulo Picanço. Excelência em educar. Matrículas abertas. Para maiores informações, acesse faculdadepaulopicanço.edu.br. Você está na Rádio Shalom. Programa Conexão Shalom. 6:58. Obrigada, Antônia Maria, que fez agora a sua colaboração, sua contribuição. Nossa Senhora, derrame bênção sobre a sua vida, minha querida. E a gente vai continuar fazendo as nossas doações. Vamos agora às 19h para a Voz do Brasil. Em seguida, a gente vem com o Tiago Souza, tá bom? Para a gente poder continuar a nossa campanha, para a gente se unir e fazer essa rádio voltar a ser, ter a nossa programação normal. Deus lhe abençoe, Nossa Senhora lhe proteja. Shalom. Não saia desta sintonia. Você está na Rádio Shalom. A Rádio Shalom está precisando urgentemente da sua ajuda para restabelecer nossa programação normal. Colabore. Nossa chave Pix é o seguinte e-mail: shalom91.7fm@comshalom.org. Essa é a nossa chave Pix para você que irá nos ajudar. shalom91.7fm@comshalom.org. Aqui é a Rádio Shalom. Seja bem-vindo. Emissoras da Rede Shalom de Rádio. ZYH 587, Rádio Shalom 690M, Dragão do Mar de Fortaleza. E ZYV 401, Rádio Shalom 91.7 FM de Pacajus. A Rádio do Senhor, transmitindo um sinal de paz no ar. Em instantes, a Voz do Brasil. E logo após, continue com nossa programação. Em Brasília, 19h. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Faltam 35 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia: programas do governo que garantem acesso à energia elétrica para brasileiros que vivem em locais remotos são prorrogados. Márcia Fernandes. O foco é levar eletricidade para as famílias de baixa renda ou beneficiários de programas sociais. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Crédito para produtores investirem na lavoura e manterem produções recorde. Plano Safra e ações para promover a produção de alimentos são tema da entrevista ao vivo do dia com o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel. E vamos falar sobre novas formas de golpes na internet. E dicas para o consumidor ficar atento e não ser vítima. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Plano Safra disponibiliza mais de 340 bilhões de reais para os produtores do país. E o Ministério da Agricultura estimula a produção de pequenos agricultores, beneficiando quem produz e aqueles que mais precisam. Para falar sobre o tema, nós conversamos ao vivo com Luiz Rangel, diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério. Boa noite, diretor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Diretor, os recursos do Plano Safra priorizam os agricultores familiares? O objetivo aí é garantir a produção desse setor? Sim, O Plano Safra, tradicionalmente, ele visa sustentar a agricultura sobre custeios e investimentos importantes para manter a nossa safra agrícola. E de uns tempos para cá, nós temos privilegiado os pequenos e médios agricultores. Então, destinamos a grande maioria dos recursos para essa faixa de produtores. Agora, como é que os pequenos produtores podem usar o crédito rural? Vai desde compra de insumos até comercialização? Sim. O investimento é separado uma parcela para investimentos. São o dinheiro que vai colocar máquinas e outros equipamentos dentro da propriedade, mas a grande maioria, chega a 70% desse recurso, vai para o chamado custeio, né? Que vai arcar com os custos variáveis, assim, em termos de insumos, defensivos, fertilizantes, sementes, etc. Né? E os agricultores podem ter acesso a esse crédito através das instituições bancárias, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, aquela que tiver perto da sua propriedade. Certo, diretor. O governo também incentiva o pequeno produtor com a compra garantida da produção. Como é que funciona essa modalidade? Funciona também. Nós temos várias políticas agrícolas, né, que é para poder trazer também, fazer o processo rodar. Então, nós temos compras com a doação simultânea por intermédio dos equipamentos públicos, né, como a Conab ou as próprias prefeituras, em que a gente estimula que os agricultores familiares que têm os seus cadastros dentro do sistema da agricultura familiar possam fornecer esses produtos agropecuários para aquele consumo regional. Então, nós estimulamos que esse ciclo, né, ele se feche dentro do pequeno ciclo regional. E vai para onde? Escolas? Escolas, enfim, sistema prisional, creches, etc. Ou mesmo para outras formas de doação que nós temos naqueles municípios, principalmente os municípios maiores que têm esse processo de compras estruturado. Agora, diretor, a produção agrícola foi importante para garantir a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis durante a pandemia, não é isso? Foi fundamental. Né? Nós temos hoje na agricultura familiar a boa parte da produção dos gêneros de perecíveis, né, os gêneros das hortaliças, né, e isso é uma produção regional que tem um ciclo, que é um chamado ciclo curto. Então, ele precisa ser produzido e consumido ali perto da zona de consumo dos municípios. A agricultura familiar é responsável por boa parte dessa produção. Na época da pandemia, nós precisávamos então fazer com que esse fluxo funcionasse, caracterizamos essa produção como essencial, ou seja, mantivemos o produtor produzindo, e não só o produtor, mas as feiras livres, que eram os centros de distribuição desses alimentos também, sob, obviamente, o estrito cumprimento das regras sanitárias, fazendo com que a comercialização desses produtos acontecesse mesmo durante a pandemia. Agora, diretor, o governo tem trabalhado muito aí na regularização fundiária, garantindo o direito aí de propriedade de terras. E como é que isso contribui aí para o aumento da nossa produção agrícola? Olha, isso é fundamental, porque a partir do momento em que a gente passa da primeira etapa da regularização fundiária, que é o assentamento, para a chamada titulação, que é o final do processo de reforma agrária, nós trazemos para o ambiente, de fato, do ambiente rural produtivo, nesse momento trouxemos mais de 370 mil famílias para dentro desse processo de titulação, colocamos ele dentro do ambiente produtivo real, ou seja, com acesso a crédito, com a titulação dessa terra. Então, trouxemos mais 370 mil produtores rurais para dentro do seio da agricultura familiar, sendo realmente produtivos e gerando esses alimentos que estão abastecendo a nossa população. Nós estamos conversando ao vivo com o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel. Agora, diretor, explica para a gente como o governo tem trabalhado para diminuir diminuir a perda de alimentos durante o processo produtivo? Olha, perdas e desperdícios de alimentos são um fator muito preocupante, não só para o Brasil, mas para a Organização Internacional para Alimentação e Agricultura, para a FAO, e eles contaram com o Brasil para colaborar, de fato, na redução do desperdício e perdas desses alimentos, até 50% das perdas que acontecem hoje nos alimentos, até 2030. E isso é um número muito expressivo. Nós estimamos que cerca de 30% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados entre a colheita, né, do agricultor e o consumidor final. Então, para isso, nós temos montado estratégias em parceria com outros órgãos da Esplanada dos Ministérios para poder combater. O que nós vamos fazer? Vamos identificar com a Embrapa que ferramentas tecnológicas podem ser agregadas no processo e estimular, né, políticas que já dão certo, como os bancos de alimentos, os trabalhos com CEASAs e, principalmente, a comunicação com as nossas parceiras, né, como a Associação Brasileira de Supermercados, né, mudando a comunicação para o hábito do consumidor final, obviamente, reduzir os desperdícios de alimentos. Certo. Secretário, o senhor citou aí essa parceria com a Embrapa, né? Há investimentos também, né? Já existem investimentos e até tecnologias que permitem aí um maior tempo de prateleira dos produtos vegetais, por exemplo, evitando assim o desperdício? Existem, sim. Existem variedades hoje já desenvolvidas pela Embrapa, disponíveis para o agricultor optar por aquelas que duram mais, né? Porque estão mais resistentes a pragas, das chamadas pós-colheita. Existem nanotecnologias também disponíveis com filmes biodegradáveis estão sendo aplicados a esses produtos. Existem técnicas sofisticadas, já antigas, que podem ser aproveitadas, como a irradiação de alimentos, que é uma técnica que não deixa resíduos, e nós temos hoje cientistas que estão querendo aplicar isso nos alimentos, que podem aumentar em até 3 meses a vida de prateleira sem nenhuma alteração na propriedade dos alimentos. Essas ações já estão sendo colocadas em prática? Essas ações estão sendo colocadas em prática sob coordenação da Presidência da República e integradas num comitê que foi recém recriado, né, que é a CAISAN, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do Ministério da Cidadania, que tem como um dos pontos focais o combate a perdas e desperdícios de alimentos. Você acredita que a gente vai conseguir cumprir essa meta da FAO, da redução de 30%? Olha, estamos trabalhando fortemente para isso, com a confiança da FAO de que o Brasil não só, né, será contribuidor, de fato, para atingir esse objetivo, como liderará algumas iniciativas, tanto na América do Sul como no Hemisfério Sul, colaborando, inclusive, com os países da África e da Oceania. Agora, diretor, a produção agrícola brasileira vem apresentando recordes. Esse aumento na produção acontece em todas as culturas, inclusive no trigo? Sim, é impressionante que o produtor brasileiro não se restringe à expansão da sua produtividade nas culturas clássicas que normalmente a sociedade ouve dizer, né, que é a soja, o milho, etc., né, a cana-de-açúcar, que nós somos campeões. Mas a gente tem conseguido crescer de maneira bem expressiva em culturas que nós não éramos campeões no passado, como o caso do trigo. Isso se deve a diversos fatores, principalmente pela preparação tecnológica do nosso agricultor e da nossa pesquisa, que ofereceu as bases para o processo, mas não só isso, né? A política, obviamente, de preços que nós conferimos, a política agrícola que nós aplicamos no Brasil, ela permite que esses movimentos internacionais oportunizem a produção de trigo quando o mercado assim favorece. Então, nós hoje temos um momento em que a tecnologia que nós estávamos disponíveis hoje para o agricultor permitiu que ele oportunizasse hoje a produção de trigo ao invés das outras culturas que ele tinha no inverno. Diretor, a nossa produção garante o abastecimento do mercado interno? Garante. Nós temos hoje excedentes exportáveis. Nós costumamos dizer no Ministério da Agricultura que para que nós tenhamos soberania alimentar, nós temos que ser competitivos para exportar. Porque no momento que nós conseguimos exportar os alimentos, nós estamos produzindo eles nas condições mais baratas possíveis. Então, nós temos hoje, né, somos campeões de exportações de diversas proteínas, diversos grãos, o que significa dizer que nós conseguimos colocá-los no mercado interno prioritariamente nos melhores preços do mundo, né, e ainda ter excedentes exportáveis. E quanto é que a gente exporta da nossa produção? Quais são os destaques do Brasil no mercado internacional? Olha, no geral, né, colocando todo o volume que nós produzimos, nós exportamos por volta de 30%, ou seja, 70% de toda a produção agrícola nacional fica no mercado doméstico. Ou seja, o nosso mercado, o maior mercado, é o mercado brasileiro, né? Para exportação, nós temos algumas matrizes que são campeãs mundiais. No caso da soja, no caso do milho, né, no caso da cana, do açúcar especificamente, ou do suco de laranja. E o café também são representantes desse modelo. Mesmo assim, o grande mercado desses produtos é o Brasil. Um outro destaque que eu gosto muito de falar são as proteínas de origem animal, né? Nós somos campeões mundiais em exportação, por exemplo, de carne de frango, o que nos coloca para oferecer para a nossa população a carne de frango, a melhor e a mais barata carne de frango do planeta. Tá certo, conversamos com o Luiz Rangel, que é diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Prazer foi meu. Criminosos estão citando o nome da Receita Federal para aplicar golpes. Desta vez usando publicidade em páginas da internet. São anúncios falsos com produtos que teriam sido apreendidos nas alfândegas do país. O consumidor deve ficar atento e desconfiar de itens muito baratos. O bancário Rafael Raiol, que mora em Brasília, faz compras pela internet todo mês. Além da praticidade, ele fica sempre de olho nas promoções e melhores preços. E para não cair em golpes, cada vez mais comuns no ambiente online, ele toma uma série de cuidados. Sempre compro só de sites confiáveis, que eu já conheço, que tem familiares que já compraram. Não costumo clicar em propagandas em rede social para comprar nenhum tipo de produto. Se eu vejo uma propaganda de algum produto, mesmo que esteja o nome de uma loja confiável, eu vou pelo link do site que eu já conheço e procuro aquele produto lá. Para quem, assim como o Rafael, faz compras pela internet, a Receita Federal alerta sobre um novo tipo de golpe. Estelionatários têm usado anúncios pagos, que aparecem como publicidade nos sites para atrair vítimas por meio da venda de produtos com preços muito abaixo do mercado. Nas falsas propagandas, os criminosos anunciam supostos itens que teriam sido recolhidos nas alfândegas. Unidades da Receita responsáveis pelo controle aduaneiro. Mas a Receita Federal lembra que as alfândegas não comercializam nenhum tipo de mercadoria. O advogado especialista em direito do consumidor, Denner Pires, orienta a população a sempre desconfiar de produtos muito baratos. Quando o anúncio cria vantagem demais, nós precisamos desconfiar muito. Tá? Existe isso, tá? Do poder público, por exemplo, vender coisas apreendidas. Só que o nome disso é leilão. Quando o poder público faz esse tipo de coisa, não é a alfândega que faz, não é a Polícia Federal que faz, é feito um leilão pelos canais de comunicação, quando ele é online, pelos canais de comunicação oficiais do poder público. Sempre cheque a informação. Viu a oferta? Ela é muito atrativa porque ela é muito barata. Verifique. A Receita Federal também alerta sobre outros tipos de golpe. Em um deles, criminosos exigem o pagamento por meio do Pix de uma suposta taxa de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para pessoas que solicitaram um empréstimo a uma operadora financeira. Em outra situação, contribuintes têm recebido mensagens por SMS e WhatsApp ou e-mails com links e um valor para regularizar o CPF. A Receita lembra, no entanto, que a regularização do CPF é gratuita e deve ser feita pelo site oficial do órgão no endereço gov.br/receitafederal. Reportagem Jéssica Gonçalves. A Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, abriu processo administrativo contra 26 empresas pela prática de telemarketing abusivo. Elas foram alvo de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e no portal consumidor.gov.br. Após analisar as reclamações, a Senacom concluiu que, ao ligar para oferecer produtos e serviços, as empresas usaram dados que não foram fornecidos pelos consumidores e que também não constam de bases de dados legais e abertas. A prática fere a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor. Entre as companhias que foram processadas estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing. Se condenadas, as empresas que praticam telemarketing abusivo podem ter que pagar multas que chegam a 13 milhões de reais. E o banco BMG vai ter que pagar multa de 5 milhões de reais pelo uso devido de dados pessoais de consumidores idosos e por ofertas abusivas de empréstimo consignado. De acordo com o Ministério da Justiça, o banco violou o Código de Defesa do Consumidor por não exercer o dever de vigilância e fiscalização dessas atividades. O dinheiro vai ser empregado em projetos de interesses individuais e coletivos, como de proteção ao consumidor, meio ambiente e patrimônio histórico e artístico. Termina amanhã o prazo de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Uma oportunidade para estudantes de baixa renda que desejam obter bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares. Para concorrer, é preciso ter feito, no mínimo, 450 pontos em alguma das duas últimas edições do Enem e não ter zerado a redação. E ter renda de até 3 salários mínimos por pessoa da família. Estudantes de escolas particulares também vão poder concorrer às bolsas nesta edição, obedecendo estabelecidos os critérios de prioridade. É o que explica o diretor de Políticas e Programas da Educação Superior do Ministério da Educação, Edmilson Costa Silva. Veio trazendo a novidade de participação dos alunos de escolas particulares, mas ele mantém critérios e prioridades de classificação. E a prioridade de classificação inicia-se pelos alunos de escola pública. O resultado da primeira chamada do ProUni vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 8. E ainda em agosto, os estudantes terão outra chance de conquistar uma vaga no ensino superior. Na próxima semana, entre os dias 9 e 12, aqueles que participaram de alguma edição do Enem desde 2010 vão poder conseguir um financiamento estudantil por meio do FIES. A página para as inscrições e outras informações dos programas é acessounico.mec.gov.br. Energia gerada a partir dos ventos. Brasil bate recorde na produção de energia eólica. Os detalhes daqui a pouquinho. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia. A taxa Selic aumentou de 13,25% para 13,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária observou que o ambiente externo continua adverso e volátil, com revisões negativas para o crescimento no mundo todo e que a inflação ao consumidor continua elevada. Em relação à atividade econômica brasileira, o Copom seguiu indicando crescimento ao longo do segundo trimestre, com uma retomada no mercado de trabalho mais forte do que a esperada pelo comitê. A Selic influencia todas as outras taxas de juros, como as taxas dos empréstimos e das aplicações financeiras. Além de ser referência para o mercado, também é um instrumento de controle da inflação. Um serviço público que promove transformação social e gera oportunidades de renda. Para garantir o acesso de brasileiros que vivem em locais remotos à energia elétrica, programas do governo tiveram prazos estendidos. A chegada da eletricidade mudou a realidade da dona de casa Ingrid Ferreira, moradora da comunidade Piranhas, no interior de Manacapuru, no Amazonas. Ela conta que agora é possível conservar os alimentos e até gerar renda. A geladeira só servia de enfeite. Hoje a gente pode beber uma água gelada, pode conservar nossos alimentos, né? Para não estragar nosso frango ou a nossa carne, a gente tinha que passar sal. Hoje não, a gente conserva peixe, conserva a carne. E com a energia também, eu consegui comprar uma frise, que hoje é a minha fonte de renda aqui, que eu vendo dindins, picolé, sorvete. Para que não falte energia elétrica na casa de nenhum brasileiro, foi ampliada a vigência de dois programas do governo federal que se encerrariam no final do ano. O trabalho vai continuar a ser executado no interior do país até 2026 e em toda a região amazônica até 2030. O foco é levar eletricidade para as famílias de baixa renda ou beneficiárias de programas sociais, principalmente as que vivem em assentamentos rurais, comunidades indígenas ou quilombolas e áreas de conservação, e também para escolas, postos de saúde e poços comunitários. O coordenador-geral de Desenvolvimento de Políticas Sociais do Ministério de Minas e Energia, André Dias, destaca que a chegada da energia elétrica muda a realidade local. De certa forma, promove uma transformação social muito relevante. Primeiro que a chegada da energia elétrica promove o desenvolvimento socioeconômico daquela localidade, a cidadania, a dignidade daquela população, proporciona e combate a extrema pobreza e, principalmente, ali estimula a geração de emprego e renda. Os projetos têm como preocupação a preservação ambiental e priorizam fontes de energia limpa e renovável, como a luz solar. Quem ainda não tem energia em casa deve procurar a concessionária que atende ao município e registrar o pedido. A concessionária tem um prazo de 30 dias para informar ao interessado como e quando será a instalação. Reportagem, Márcia Fernandes. E o Brasil bateu recorde na produção de energia eólica no mês de julho. A energia gerada a partir dos ventos já representa 12% da matriz energética do país. A geração de energia a partir dos ventos tem uma característica sazonal ao longo dos meses do ano. Agora, no período seco, com o início da temporada de ventos, o Brasil registrou o primeiro recorde de geração eólica instantânea deste ano. Ele foi registrado pelo Operador Nacional do Sistema no dia 8 de julho. O total produzido nesse dia corresponde ao suficiente para atender todo o Nordeste brasileiro durante um minuto. Para se ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, uma capacidade instalada de cerca de 20 gigawatts pode abastecer cerca de 29 milhões de casas e beneficiar mais de 86 milhões de habitantes. Segundo a presidente da associação, Elbia Ganum, a energia eólica no Brasil já é a segunda maior fonte da matriz energética, ficando atrás apenas da energia hidrelétrica. Hoje, a energia eólica representa 12% da matriz elétrica nacional, com 22 gigawatts de capacidade instalada. É a segunda fonte de geração da matriz e vai continuar crescendo nos próximos 10 anos, junto com a energia solar. Segundo o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, o Brasil tem investido na melhoria da legislação para atrair o investimento privado para o setor. O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo o brasileiro. A região Nordeste é responsável por mais de 90% da produção nacional. Nela estão situados 725 parques eólicos, dos 828 em operação no país. Reportagem Gabriela Noronha. Mais de 300 mil taxistas de todo o país já estão cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência para possivelmente começarem a receber o Bem Taxista. O envio desses dados está sendo feito pelas prefeituras. Mas isso ainda não é a garantia do pagamento do benefício taxista. Os dados vão ser analisados pela Dataprev para a identificação dos profissionais aptos a receber. O benefício emergencial do governo para ajudar esses profissionais deve começar a ser pago no dia 16 de agosto. Os valores vão ser depositados em conta digital por CPF do profissional de maneira automática pela Caixa. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito. A data limite para envio dos cadastros por parte das prefeituras é dia 11 de setembro. Os produtores rurais do Nordeste que foram atingidos pelas chuvas, enchentes e alagamentos este ano terão mais tempo para contratar as linhas de crédito emergencial que foram criadas para ajudar a reduzir os prejuízos. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional prolonga o prazo para a contratação dessas linhas para até 30 de novembro deste ano. A mesma resolução também amplia o período em que o agricultor pode ter sido atingido pelas chuvas para até 31 de julho. Com isso, municípios que foram atingidos a partir de março também poderão contar com as linhas de crédito emergencial. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União promoverá na quinta-feira, dia 4 de agosto, o evento Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. Entre os temas debatidos estão a importância de edificar a acessibilidade nas organizações públicas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e as boas práticas municipais na promoção promoção da acessibilidade. O diálogo público terá como mediador o procurador de contas junto ao TCU e supervisor da política de acessibilidade do Tribunal, Sérgio Caribé. O encontro ocorrerá a partir das 14h30, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube, e contará com intérprete de Libras e legenda em tempo real. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF inicia julgamento que analisa se lei de improbidade pode retroagir para beneficiar condenados. Forças Armadas vão ao Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar códigos-fonte da urna. Juíza decreta prisão preventiva de modelo que atropelou e matou adolescente no Rio de Janeiro. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo iniciou nesta quarta-feira julgamento que vai decidir se alterações na nova lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas de forma retroativa. A decisão vai nortear o julgamento de processos que discutam o mesmo tema. Fábio Ruas. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que vai decidir se a nova lei de improbidade administrativa, a Lei 14.230 de 2021, pode ou não pode retroagir para alcançar ações julgadas ou em andamento. O STF analisa também se as alterações legais devem retroagir para beneficiar quem tenha cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. O relator ministro Alexandre de Moraes começou a votar, mas deve continuar na sessão desta quinta-feira. O Estado do Rio de Janeiro deve pagar pensão, além de indenização por danos morais de R$500 mil no total, para a companheira e cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha. A segunda turma do STJ, por maioria, negou o provimento ao recurso especial do Estado e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou as condenações de primeiro grau. Além da reparação moral, o Estado do Rio deve pagar à companheira e aos filhos de Amarildo, até que eles completem 25 anos de idade, pensão de 2/3 do salário mínimo. Cada um dos irmãos do pedreiro deve receber R$100 mil. O relator foi o ministro Francisco Falcão. Fábrica de calçados deve indenizar auxiliar de costura demitida após propor ação trabalhista. A sétima turma do TST fixou indenização de R$8 mil por dano moral. Jéssica Vasconcelos. A profissional foi dispensada por justa causa 11 dias após entrar com a ação em que pedia adicional de insalubridade, horas extras, entre outras parcelas. Ela também solicitou o reconhecimento de demissão sem justa causa, pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais. Em primeiro e segundo grau, o entendimento foi de que a despedida caracterizou ato discriminatório. A empresa recorreu ao TST. Para o colegiado, o direito do empregador de rescindir contrato não pode ser usado para punir a empregada que exerceu o direito de acesso ao judiciário. Representantes das Forças Armadas foram ao TSE para inspecionar os códigos-fonte dos programas usados nas eleições. A verificação dos códigos é uma das várias formas de auditoria do sistema eletrônico de votação. Guilherme Glória. 8 técnicos do Exército, Marinha e Aeronáutica estiveram no TSE para verificar as linhas